Caríssimos irmãos, que as bênçãos do Senhor Jesus envolva-nos com a sua ternura, incentivando-nos na jornada abençoada em busca de um porvir melhor. Estejamos em paz. Não chores, meu filho. Não chores. Vida é luta renhida. Viver é lutar. Ser bravo. Ser forte. Não temas a morte, que a morte há de vir. É um trecho da Canção do Tamoio, de Gonçalves Dias. E é tão bonito. Conta a história de um índio, um cacique, que vê o seu filho, pequeno ainda, debruçar-se por alguma razão e começar a chorar. O índio se aproxima da criança e começa a consolá-lo. São muitas estrofes. O poema é lindo. Vale a pena conhecer. Aliás, valeria a pena que nós nos voltássemos um pouco para o cultivo da poesia, da música elevada, entrando de novo no romantismo da vida, na ternura antiga de uma vivência onde valores reais da alma, valores que elevam, cheguem mais perto de nós. Olha que coisa linda! Ao invés do cacique, do moruxaba, chegar para o filho e dizer: homem, não chora. Não chore, meu filho. Não chore. A vida é luta renhida. Viver é lutar, ser bravo, ser forte. Não tema da morte, que a morte há de vir. Por que temê-la? Vai chegar um momento em que ela virá e nós teremos que aceitá-la, não enfrentá-la ou afrontá-la, mas aceitá-la com naturalidade. Li Alhures um conto interessante que eu vou passar para vocês. É possível que alguns aqui já conheçam, mas vale a pena. Um garoto de 8 anos brincava numa praça e, numa certa altura do dia, cansado, ele pega o seu farnel com o lanche e procura um lugar para se sentar e vê um banco onde já se encontra sentado um ancião. À semelhança de uma criatura pobre, vestida com simplicidade, o menino vai e senta-se na ponta do banco. Coloca o farnel no joelho, começa a abri-lo e tira de lá um frasco com refresco e um copo. Depois um sanduíche, que ele leva à boca com delícia. E quando faz, volta-se para o lado e percebe que o homem o está observando. Ele então sorri para o homem. E o homem devolve-lhe o sorriso. E ele fica deslumbrado com o sorriso daquele homem. Era um sorriso tão terno, tão paternal, de um encantamento que inunda a alma da criança. E o menino acentua o seu sorriso enquanto estende a garrafinha com refresco e pergunta ao homem: o senhor gostaria? E ele aceita. Divide então o refresco. E o menino então percebe que está segurando o sanduíche, estende ao homem e pergunta: o senhor aceita? Ele estende a mão e tira metade do sanduíche. Os dois levam a guloseima à boca e se olham, e o menino sorri novamente. E o senhor devolve-lhe o sorriso e o menino se encanta mais ainda. Estende o olhar em volta dele e percebe que as árvores são muito verdes, que há flores coloridas e pássaros que voam, cigarras que cantam, insetos que fazem arabescos lindos no ar. E tudo é tão bonito em torno dele. Olha de novo ao ancião e manda-lhe um outro sorriso e recebe de volta. E isso faz com que a sua alma se encante. Então ele se levanta, acabou o lanche, olha para o senhor, sorri e lhe diz adeus. O ancião levanta a mão e o menino se vai e se encaminha para casa. O ancião se levanta e vai para o outro lado. E quando o menino chega em casa, abre a porta e, correndo, busca a mãe, joga-se-lhe nos braços e a abraça com ternura, parecendo um abraço como ele nunca havia dado em toda a sua vida. A mãe percebe que há alguma coisa diferente naquele abraço e então aperta o filho com ternura e pergunta: ô, meu filho, o que foi que aconteceu? E o menino, olhando-a nos olhos, diz: mãe, hoje eu encontrei Deus. E ela disse: Deus, meu filho, como? Ah, mãe, os olhos dele me olhavam com tanta bondade que o meu coração bateu mais depressa e ele me sorriu, mãe. E o sorriso de Deus é a coisa mais linda do mundo. E a mãe assombrada: é, meu filho, é, mãe. Só que eu não sabia que Deus era tão velho assim. Enquanto isso, na periferia da cidade, o ancião chega em casa, abre a porta e vem-lhe ao encontro uma senhora simpática, muito simples no seu trajar, arrastando a chinela que ela já não tinha forças para levantar. Ele a olha com um carinho infinito, como talvez nunca a tenha olhado em toda a sua vida, e depois a abraça. Com braços trêmulos, ele a aperta junto ao peito, beija-lhe os cabelos brancos, e ela percebe que há alguma coisa diferente naquele abraço. Afinal de contas, vive com ele há tantos anos, já recebera tantos abraços, mas nunca um abraço igual aquele. E então, ela indaga: oh, meu velho, o que foi que aconteceu? Há alguma coisa diferente nesse abraço? E ele então, acarinhando-lhe as cãs dos cabelos, lhe diz: ah, minha velha, hoje eu encontrei com Deus. Como? O que está acontecendo? E ela coloca-lhe a mão na cabeça: o que está acontecendo? É, e Deus tem um sorriso tão lindo. Quando ele me olhou e me sorriu, eu percebi que alguma coisa derreteu dentro de mim. E eu percebi que alguma coisa renasceu dentro de mim. Eu percebi que eu podia ser bom. O sorriso de Deus é a coisa mais linda que existe no mundo. E o olhar? Quando ele me olhou, ele não olhou para esta carcaça velha que eu estou carregando comigo. Ele olhou para a minha alma. Olhou dentro dos meus olhos e o olhar dele parecia me dizer: seja bom, seja bom. E eu resolvi aproveitar os últimos dias da minha vida para fazer uma revolução. e abraçou a sua esposa novamente e disse com um sorriso: só que eu não pensei que Deus fosse tão jovem assim. Histórias da vida. Como será que Deus se apresenta a você? É possível que você nunca tenha se encontrado com Deus. Não que ele não tenha lhe buscado ainda, mas porque você ainda não teve olhos para enxergar Deus. Como ocorreu com aquele menino? Mãe, eu me encontrei com Deus. Ou como ocorreu com o ancião? Ah, minha velha, eu me encontrei com Deus. Comece então a alongar as antenas da alma para ver em que circunstância, em que momento da sua vida você vai se encontrar com Deus. E eu tenho certeza que vai. E a gente fica imaginando os passos do Senhor Jesus, a ternura especial com que ele lidava com os sentimentos do ser humano, a forma muito, muito sua de enxergar as pessoas e, sem lhes apontar diretamente os erros, mostrava-lhes o caminho certo a ser seguido. É muito interessante a gente parar um pouquinho, talvez num domingo de sol como este, um domingo de claridade, vendo um gato que passa correndo, ou um cachorro que nos faça festa, ou alguém que nos ofereça um pouco de café, numa conversa fortuita, alguém que segure a ponta dos nossos dedos, ou alguém que nos diga bom dia. E a gente começar a lembrar de Jesus nessa hora. Tudo é muito bom. A gente precisa é descobrir o bom, o bem, que exista em cada circunstância da nossa vida. Imagine o Senhor Jesus olhando a multidão, olhando as pessoas, sentindo-lhes as mazelas, as angústias, os anseios, a vontade de ser feliz e a impossibilidade de sê-lo pelas circunstâncias fortuitas da sua própria existência. E ele começar a falar, talvez ao seu coração, ao meu, ao nosso: o reino de Deus, o reino de Deus. Ele repetiu tantas vezes: o reino de Deus é semelhante. Você já parou para pensar nisso? Com que se assemelha ao reino de Deus? Como é o reino de Deus? Se eu estivesse fazendo essa indagação, como é que você responderia a essa pergunta? Como é o reino de Deus? E Jesus diz assim: o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que se preparam para casar. Que semelhança que existe entre o reino de Deus e 10 jovens que se preparam para casar? Mas ele continua contando uma história a respeito do assunto. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens que aguardam a chegada do noivo. Todas elas portam uma lâmpada, e a lâmpada, naquele tempo, o candeeiro, era um objeto de metal onde se colocava o óleo, e em cima do óleo um paviozinho, e se acendia o pavio e ia gastando óleo, o óleo ia sendo queimado através do pavio. Então todas as pessoas possuíam um frasco onde guardava-se o óleo, para que quando acabasse no candeeiro, ele fosse referto novamente. Então Jesus diz: o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que aguardavam o seu noivo para as bodas. O noivo atrasou-se e o tempo foi passando. Chegou a noite. 5 daquelas virgens eram loucas e, por isso, esqueceram-se do seu candeeiro. Acenderam o lume e se esqueceram dele e o deixaram queimar. As outras 5 eram prudentes e, por essa razão, vendo que a noite chegara, acenderam os seus candeeiros e depois foram buscar o frasco com óleo, que reservaram porque não sabiam a hora que o noivo iria chegar. E era necessário que houvesse luz para na chegada deles. O reino de Deus é semelhante a 10 jovens. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Em dada circunstância, eis que chega o noivo e anuncia a sua chegada. As virgens prudentes revertam de novo o seu lume com o azeite guardado e vão ao encontro do noivo. As 5 virgens loucas percebem que, de repente, o recipiente não tem mais óleo e o lume está prestes a extinguir-se. Então vão até as virgens prudentes e lhes pede um pouco de óleo. Mas elas respondem: não posso, agora não posso oferecer. Vão buscar onde se vende o óleo. E elas se vão. Mas quando retornam, o noivo já havia adentrado o salão das bodas e a porta estava cerrada. Elas batem à porta e lá de dentro a voz responde: não as conheço. É interessante a gente pensar o que é o reino de Deus, afinal de contas. É o reino representado pelas moças prudentes? E o que é que tem que ver as outras que não foram prudentes? O que significa isso? E ele diz também assim: o reino de Deus é semelhante àquele pai que, tendo que viajar, chamou o seu filho, o filho que estava mais próximo dele, aquele que estava sempre à mão quando necessário, e diz ao seu filho: filho, vai cuidar da minha vinha. E o filho lhe diz: sim, papai, eu cuidarei da sua vinha. E ele, então, busca um outro filho, o filho que estava cansado das noitadas da vida, estava dormindo. Ele desperta esse filho e diz a ele: filho, vai cuidar da minha vinha. E o filho, estremunhado, olha para ele aborrecido e diz: ah, pai, tenha santa paciência, agora, de manhã, eu estou cansado. Eu fui dormir muito tarde, eu não vou cuidar de nada, eu vou dormir para descansar. O pai olha o filho e vai, faz a sua viagem. E então, o filho, o primeiro que dissera que iria cuidar da vinha, logo depois que o pai desaparece: ah, o meu pai tem tantos empregados, tem tanta gente para tomar conta da vinha, na verdade, não precisa de mim, não vou. Mas o filho, que havia dito que não iria, começa a pensar. Deitado na sua cama, ele pensa: o meu pai, puxa vida, o meu pai é tão bom. Meu pai luta com tanto sacrifício. muitos empregados, mas quem cuida realmente da vinha são os olhos do dono. Coitado do meu pai, eu fui tão rude com ele, não é justo. E se levantou, se vestiu e foi trabalhar na vinha. O reino de Deus é semelhante àquelas 10 virgens. O reino de Deus é semelhante àquele pai que chamou seus filhos para trabalhar na sua vinha. E a gente fica pensando qual a relação existente entre o reino do pai e a história contada por Jesus. 2000 anos depois, o nosso entendimento ainda é falho a respeito do que ele disse. E quando nós descobrimos que ele já havia, através da pré-cognição, visto a dificuldade que temos para entendê-lo, e por essa razão falou-nos em parábolas. Parábola, que dentro da ciência exata, é o caminho mais longo de um ponto a outro. Enquanto o caminho mais próximo, mais perto de um ponto a outro é uma linha reta, Jesus não vai diretamente ao assunto. Ele faz uma elipse, ele faz uma linha curva para sair de um ponto e atingir o outro ponto. Mais distante, Jesus falava por parábolas, permitindo-nos racionalizar um pouco mais, pensar um pouco mais. Aquelas virgens que foram prudentes, elas pensaram no futuro. Não foi o imediatismo da vida. Não estavam presos àquilo que podem tirar no momento em que estão vivenciando. Mas amanhã poderia ser necessário um pouco mais de óleo para colocar no candeeiro quando o óleo se acabasse. É preciso projetar-se para o futuro. É preciso pensar. E ele utiliza o quê? O óleo. Ele não se utiliza das coisas que nós acreditamos serem duradouras. Não pensa em dinheiro. Não pensa em posses, em preciosidades, essas que tanto prendem a nossa vida e tanto preocupam a nossa mente. Ele pensou em coisa que é essencial, como óleo, que queima, que se acaba e precisa ser refeito para que o lume continue aceso. Assim também, imaginem começarmos a refertar nosso candeeiro com as virtudes que são necessárias para serem queimadas cotidianamente através da ação nossa de cada dia, do esforço que fazemos para conviver harmoniosamente com aqueles que estão conosco. Quando vamos queimando paulatinamente a paciência, a tolerância, a harmonia para vivermos com os nossos companheiros sem violência, sem agressões. E naturalmente termos uma reserva de tudo isso para refertarmos ainda o lume da fraternidade em nós. Nessa convivência harmônica, o imprudente, ele vai reservando coisas, vai guardando coisas que o tempo consome, que a traça destrói, que a ferrugem vai consumindo ao longo do tempo. E quando ele precisa de uma reserva para si, não a tem. Porque aquilo que amealhou, ele deixou para os seus filhos, para os seus herdeiros. Qual a reserva que ele levou consigo? Estava tão preocupado em multiplicar valores. Estava tão preocupado em preservar a vida do corpo que buscou os espíritos para que eles curassem o seu rim doente ou o seu fígado estragado. Estava tão preocupado preocupado com o imediatismo da vida, que procurou os espíritos para que eles dessem notícias dos seus entes queridos que já partiram, e não pararam para racionalizar que a morte não existe, é um portal que se abre e que se cerra de imediato. Mas poderá abrir-se, ou vai abrir-se imediatamente, quando nós batermos a essa porta. Ao invés de procurar a doutrina espírita para entender o mecanismo da vida e o mecanismo da desencarnação. E mais do que isso, o mecanismo da continuidade da vida. E então perceber que os entes queridos que se foram fizeram uma viagem. Uma viagem que tem volta através da reencarnação. Mas nós estamos tão presos ao imediatismo da vida que a gente nem aceita que o nosso ente querido possa renascer na casa do vizinho, ou possa renascer ali, alhures, em algum lugar, o filho ser filho de outra, a esposa ser esposa de outra, o marido ser marido de outra. Isso não para, e o dia que entrar na nossa cabeça, seremos as virgens prudentes, que temos um óleo para refertar. E faremos, então, da nossa família um reduto de multiplicação de valores imperecíveis, que são os valores da alma. Eu vou amar, mas amar com altruísmo, amar sem cerrar as minhas mãos, mas permitindo que os dedos se abram e esse amor se espalha. E amanhã, possivelmente, com o esforço que farei cotidianamente para implantar o reino de Deus dentro de mim, não haverá egoísmo no meu querer bem. Eu amarei os meus filhos, mas amarei também os filhos de vocês. Os filhos dele, dela, os nossos filhos serão amados, porque não haverá o egocentrismo. Eu não me centralizarei em um ponto, fazendo com que os satélites familiares girem em torno do meu carinho. Por isso, o Senhor Jesus nos diz: um só rebanho para um só pastor. E os imediatistas já imaginam logo que não haverá outras religiões, haverá só uma, e de preferência o Espiritismo, porque nós também temos a nossa base de egoísmo. Haverá uma só religião e um só pastor, e esse pastor vai ser Jesus. Não vai haver mais protestantismo, catolicismo, budismo, hinduísmo, coisíssima nenhuma. Vai haver uma religião e um pastor. Oh, meu Deus! Quando Jesus implantou religião? Nunca, nunca. Haverá um só rebanho, porque haverá um só sentimento. Aquele que vai unir todas as criaturas. Eu não direi mais o meu filho, o meu marido, a minha mulher, o meu isso ou o meu aquilo. Eu usarei altruisticamente os nossos filhos, porque eu os amarei a todos de igual maneira. Os nossos irmãos, a nossa família, porque será a grande família humana. E haverá um só pastor, porque eu não vou dividir as minhas emoções entre Emmanuel, Joana de Ângeles, São Francisco, Nossa Senhora das Graças, da Penha, da Aparecida. Não haverá divisória, haverá um pastor só. E esse pastor, de preferência, será o nosso Pai, Deus. Ele, a inteligência suprema, a causa primeva de todas as coisas. Será a Ele que irei me dirigir. Não haverá mais as circunstâncias. Então eu vou começar a entender. O reino de Deus é aquele Pai que não agride o filho mal-criado, o filho mal-humorado. Olha-o com ternura, porque ele sabe que aquelas emoções são transitórias, são passageiras. Nós estamos num regime de imperfeição, mas estamos caminhando para a perfeição. Estamos caminhando para a conquista dos ideais que enobrecem a alma. E teu pai, que entende a intimidade da alma do seu filho, porque não ficou preso apenas ao adjetivo de posse. Ele ficou preso ao sentimento. Então não é o meu filho tem que ser o mais inteligente. O meu filho tem que ter mais sabedoria. O meu filho tem que ser o melhor esportista. O meu filho tem. O meu filho... Não! O meu filho tem que desenvolver os sentimentos bons. Para que eu o auxilie nesse mistério, é preciso conhecê-lo, conviver um pouco mais em sua intimidade. Eu o mando para tantos lugares para aprender inglês, francês, alemão, para aprender as artes da pintura, da música, para aprender tanta coisa. E o que é que eu tenho aprendido ao lado dele? Em termos de conhecer-me, a intimidade da alma. O meu filho é tão agressivo. Isso eu entendo. Mas por que ele é tão agressivo? Isso eu posso entender. Mas só vai ocorrer se eu buscar entender tudo isso, se eu conviver com ele um pouco mais. Mas ele está tão distante, ele está em São Paulo estudando, e isso nos afasta, não afasta. As distâncias não afastam as criaturas, o que afasta é o egoísmo. Eu estou tão preocupado comigo mesmo que eu não tenho tempo de estar com ele. Porque o que importa nesse relacionamento afetivo não é a quantidade de tempo, mas a qualidade daquilo que se aplica nessa convivência. Se eu aplicar esse tempo com equidade, esquecendo-me de mim, para poder adentrar um pouco mais os arraiais da alma do meu filho, haverá mais harmonia e será aguçada a minha capacidade de entendimento e eu verei com outros olhos. Melhor eu me afastar, porque a convivência com essa criatura é tão agressiva. É o que acontece entre marido e mulher. Ah, difícil conviver com ele, é sempre áspero e grosseiro. Difícil conviver com ela. Está sempre mal-humorada, está sempre infeliz. Por quê? Por que está mal-humorada? Por que está sempre infeliz? Que dor deve haver na alma dessa criatura? Que insatisfação deve haver na intimidade desse ser que é a minha mulher? E que eu devo a ela entendimento. Vejam bem, uma visão diferente de matrimônio. Eu não devo a ela somente fidelidade. Ou não devo a ela somente arroz e feijão dentro de casa. Eu não devo a ela somente quatro paredes onde ela se abrigue. Eu devo a ela tolerância, paciência, entendimento. E para entendê-la, eu preciso conviver com o seu mau humor. É meio complicado isso. Mas é uma coisa boa, porque quando você convive com o mau humor dela, você desenvolve em si. A ciência da paz, a paciência, a tolerância, a indulgência, que são aspectos de caridade que a gente distancia tanto da nossa maneira de ser, de agir e de sentir. E é exatamente no reduto do lar que nós vamos descobrir o reino de Deus dentro de nós. O reino de Deus é semelhante àquele pai que chama os seus filhos e um deles diz: eu vou, meu pai, eu vou trabalhar na sua vinha. E ele olha para o seu filho e não diz nada. Sabe que aquilo é superficial, que não tem profundidade. Mas o reino de Deus é semelhante àquele filho mal-humorado que lhe diz: não vou. Mas ele olha o filho e conhece-lhe a alma. Ele está lutando no esforço de implantar dentro de si novos valores. E ele se levanta e vai. A gente fica preso à obediência e à desobediência, mas, na verdade, o pai que não reage contra nenhum dos filhos, nem diz àquele, olha lá, hein, você está me prometendo que vai, vai mesmo. Ou não diz a outra, mal criado, você vive à minha custa, come do meu feijão, tem que me obedecer. Não diz nada. Ele se vira e vai. Qual a situação de Deus com referência a nós? Não nos agride, não exige de nós absolutamente nada. Ele deixa que a gente mesmo resolva os nossos problemas. A reencarnação, a necessidade de sine qua, nós não crescemos. Mas cabe-nos a nós agora o entendimento de tudo isso. Observemos Jesus. Jesus, o carinho e a paciência que ele tinha com os errados, com aquelas pessoas que cometiam delitos, e como ele era duro, de uma certa forma, com os escribas e os fariseus. Não sejais como os escribas e os fariseus. Quem são os escribas e os fariseus da atualidade? Bem, a gente não é judeu, né? Então nós não somos. Vamos lá olhar Jesus de pertinho. Esta geração, estes homens, mulheres, jovens, crianças, adoram-me apenas com a boca, mas não com o coração. Ai de vós, escribas e fariseus. E aí Kardec chega e diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita. Ai de vós, escribas e fariseus. Reconhece-se o verdadeiro espírita. A gente faz uma ponte entre Jesus e Kardec e descobre que os falsos são os fariseus da atualidade e os verdadeiros, os que estão fazendo aquele esforço para domar as suas tendências negativas, para modificar a cerviz, para conquistar valores, são aqueles que descobriram que o reino de Deus não se encontra alhures, o reino de Deus está aqui. E esse reino pode ser prudente na forma de buscar os valores reais, imperecíveis da alma, ou pode ser imprudente, como aqueles que amealham as coisas transitórias, que ficam enquanto a gente vai na maior pobreza. O reino de Deus, que está dentro de nós, vai nos ensinar não a condenar as atitudes imediatas das criaturas, mas aprender a olhar-lhes na intimidade do ser, para entender o mecanismo dos valores daquelas criaturas. Outro dia o meu filho me ligou, mora em Vitória, e vou para o Rio. Mãe, eu estou assistindo os filmes antigos. E eu disse, que bom, meu filho, são mensagens tão bonitas. A gente vê a diferença, não tem a tecnologia da atualidade, mas as mensagens são muito bonitas. Ele falou, ah, eu assisti Assim Caminha a Humanidade, assisti Porque os Sinos Dobram, não sei o quê. Eu falei, assista Juventude Transviada, James Dean. E ele assistiu, e quando acabou de assistir, ele ligou. Nossa, mãe, acabei de assistir Juventude Transviada. E eu disse, o que, que você achou? Eu disse, nossa, aquele ator, James Dean, que ator, que coisa notável. Eu falei, realmente, se encarnou tão cedo, mas realmente era notável. O que mais, meu filho? E ele disse, mãe, a gente não pode julgar as pessoas pelas aparências. E eu disse, que bom que você enxergou isso, meu filho. Há que se aprofundar, há que entender um pouco mais. E esse filme traz uma mensagem tão doída pra gente, porque ele retrata a realidade dos nossos dias, da nossa convivência dentro do lar, dos valores fictícios e dos valores reais. É um filme para se refletir melhor. Que bom as mensagens que a vida traz. Ah, minha velha, eu me encontrei com Deus. Eu não sabia que ele era tão jovem. Ah, mamãe, eu me encontrei com Deus. E eu não sabia que ele era tão velhinho. Ó Deus, de um extremo ao outro, o reino de Deus é semelhante àquele pastor que estava em uma rua determinada da cidade e de repente viu passar correndo uma mulher que exausta tombou próximo a ele. E viu chegar uma quantidade de outras criaturas que blasfemavam e traziam nas mãos pedras e pedaços de pau. E então, de entre aquele grupo perseguidor, um homem se destacou e lhe disse: Senhor, essa mulher foi pega em adultério. Manda a lei que seja apedrejada. E o senhor? O que é que o senhor diz? O que é que você diria? Pensa. A lei manda. A lei manda. A lei era Moisés. E ali estava Jesus. A lei manda que ela seja apedrejada. E o senhor? O que é que o senhor diz? O reino de Deus é semelhante àquele homem que chamou seu filho para trabalhar na vinha. Sim, papai, eu vou trabalhar na sua vinha. O reino de Deus é semelhante ao homem que chegou a um outro filho e disse: vá trabalhar na minha vinha. E o filho disse: estou cansado, o senhor tem tantos empregados que eles tomem conta, eu preciso descansar. E aquele homem se foi, não disse nada. Não havia necessidade. O tempo iria se encarregar de estabelecer as necessidades reais de cada um. Jesus, então, abaixa e começa a escrever na areia do chão. Levanta a cabeça e diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Tão simples. Analise-se. Quem estava falando tinha autoridade para conduzir o pensamento e as ideias daquelas criaturas para que penetrasse o seu íntimo, para que penetrasse o seu mundo interior, para analisar com frieza os seus próprios atos. E os homens, deixando cair os paus e as pedras, foram se afastando vagarosamente. Ele falou com autoridade. Aquele entre vocês que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, usando o imperativo. Atire. Quem atirou? E ele inocentemente pergunta à mulher: mulher, onde estão aqueles que te perseguiam? Se foram, Senhor, ninguém te condenou? Não, Senhor. Nem eu também te condeno. A compreensão, o entendimento, porque o mal é transitório. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Aliás, o Evangelho diz isso: não julgueis. Com a mesma medida com que medirdes o vosso próximo, também sereis medido. Ele também. Também eu não te condeno. Te condeno. Não há necessidade. O maior juiz de cada criatura é a sua consciência. Eu serei julgada pela minha consciência e ela é incorruptível. Por mais que eu deseje fazer com que ela olhe com um pouco mais de leveza no momento de estabelecer a pena para as minhas atitudes, ela não vai se comover. Ela vai julgar-me na justa medida. E eu receberei a pena também na justa medida. Então ele olha com ternura, da mesma forma que olhou com severidade para os fariseus, os que tinham conhecimento, mas não aplicava. Os que tinham conhecimento e usavam com frieza, com duas medidas, uma para o inflator e outra para si mesmo. E ele diz: também eu não te condeno. Vá, mas não tornes a pecar, para que te não suceda coisa pior. Imagina um espírita falando naquela hora. Vamos ver como é que eu falaria, eu que sou espírita. Eu ia olhar para o povo e dizer a eles: oh, tenham piedade desta mulher. Afinal de contas, ela está obsidiada. Eu estou vendo aqui uma legião de espíritos. Como a gente fala com tanta incoerência e irresponsabilidade. Quando olhamos para a criatura, dizendo: olha, você está muito obsidiada. Eu estou vendo um espiritão aí terrível. Pelo amor de Deus, essa não é a função do consolador. Mesmo que, se porventura você for um médium realmente e tiver realmente a capacidade de ver, olhe com bondade e fale com bondade. A criatura que está ali e tem um medo terrível de fantasma, tem um medo horrível de espírito, quando você diz: você tem, pelo amor de Deus, o que vai despertar? Como aquela mãe que nos procurou ainda na quarta-feira passada, desesperada. O pai, médico psiquiatra, e ela, psicóloga, e o filho de 15 anos, que de repente surtou e perdeu completamente a simetria das coisas, abandonou os estudos, deixou tudo, se enclausurou no quarto e começou a ter atitudes diferenciadas. E ela foi ao centro espírita e tomou uns passos, deu uma melhorada e de repente piorou novamente. E alguém a chamou e disse: olha, ele está com um obsessor daqueles terríveis. E uma quantidade de outros espíritos que acompanham o obsessor. Ele precisa de um centro forte. A senhora até pode procurar a dona Ana Guimarães. Eu não sei se eu sou forte, não. E a senhora estava desesperada. E o pai assombrado. Está lidando com uma coisa, ele disse assim: eu lido com as doenças da alma, da psique e do corpo também, mas lidar com esses espíritos, eu não sei como é que eu tenho que fazer. E o pai chorava, já um senhor de uma certa idade, casou muito tarde, e ela bem jovem ainda, um filho de 15 anos. E o garoto olhando assombrado, e ela disse assim: quantos a senhora está enxergando? E eu olhei e falei: três. Ela falou: três? Muito bravo. Eu falei: não, muito desesperado. Ela falou assim: desesperado? Mas não são muito bravos? Não são muito... Ele: não, são desesperados. Eu estou vendo uma mulher e dois homens desesperados por bobagem, que não tem nada a ver. E ela falou assim: não estou entendendo. Eu falei: estou vendo uma mãe que se agonia tanto e perturba o filho. Estou vendo um pai que de repente esquece que tem armas para trabalhar, para cuidar do seu filho. E estou vendo um jovem que está doente e não está tendo o atendimento necessário porque papai e mamãe se desarvorou. Então vamos fazer um caminho de volta. Ah, mas Agora a senhora vai ficar calada. Já falou bastante, quem vai falar sou eu. E o pai falou, então, o que é que a senhora acha? Eu disse, pai, você entende disso. O que acontece é que uma válvulazinha se estragou ou teve um tilt. Eu falei, me perdoa, válvula é do meu tempo, quando as televisões tinham válvula, agora o negócio é chips, né? Então um chipsinho estragou e deu esse descontrole todo. E você sabe lidar com isso. Ele disse, e os espíritos? Eu falei, tem um incorporado nesse corpo cujo chip está estragado. E mais dois, o senhor e ela, para tomar conta dele. É a função de papai e mamãe. Então o senhor vai dar as medicações necessárias e a senhora vai dar o carinho necessário para conduzir o seu filho, para conviver com isso. E ela disse, mas o meu filho não é retardado. Eu falei, a senhora prefere que ele seja louco. A senhora prefere que ele seja obsidiado. A senhora prefere que tenha espíritos atormentando-o do que aceitar que ele tem um cérebro deficitário. Ela falou, não. Eu falei, então aceite a enfermidade do corpo, que é tão melhor do que as da alma. Esta enfermidade a senhora vai controlando, vai trabalhando com ela. A falta de entendimento, a falta de visão. A casa espírita é o consolador que abre as suas portas. É o braço de Jesus que se abre para recolher os atormentados do caminho, os filhos do Calvário, não para perturbá-los ainda mais, mas para dar-lhes o caminho da redenção, mostrar este caminho. Ai de vós, escribas e fariseus, que não estudam, que não se preparam devidamente e utilizam aleatoriamente a capacidade de falar, a capacidade de raciocinar, e rouba a paz, e rouba a tranquilidade, com promessas esdrúxulas, promessas que nunca se vão cumprir, porque o reino de Deus é semelhante ao prudente que percebe que as suas verdadeiras aquisições são as virtudes que alcandoram a alma. E uma das virtudes impressionantes é a do saber. Mas não o saber que amealha informações apenas e transmite estas informações. O verdadeiro saber é aquele que entende as informações, aplica-as a si mesmo e sai, e deixa que elas saiam de si, na forma da compreensão às necessidades dos outros, porque entende as suas próprias e sabe que ele terá que dirimir os seus problemas. E então a senhora nos perguntou, o que eu devo fazer? Ame. E o senhor perguntou, por quê? Por que há dois tipos de espíritas? Nós nos encontramos com uns que nos deu um tipo de informação que alvoroçou e desavorou a minha casa e a minha família. E a senhora me dá um outro tipo de informação que me dá uma vontade de chorar de alegria, porque eu sei que o meu filho não está atormentado por um ser infernal. Eu disse, é Kardec. A diferença é o senhor Allan Kardec. Existe um tipo de espírita que conhece o seu Allan Kardec assim, aperta a mão dele, oxe, sou amigo de Kardec. E aquele outro que não aperta a mão dele, mas se transforma num seguidor do Kardec, porque entende o que diz o Espírito da Verdade através dele. Amai-vos, quer bem as pessoas e quer que elas vivam bem, e diz, instruí-vos. Aprende entende, aplica em si, nos rigores do conhecimento, e aplica nos outros o reino de Deus, que se assemelha àquele pai que não cobrou nada dos seus filhos, deixou falar o sentimento. Possivelmente quando retornou na parábola de Jesus, não agrediu o filho desobediente. Também não fez grandes festas ao filho que obedeceu. Porque a verdadeira alegria pelo dever cumprido não vem dos outros. Vem da consciência tranquila. Eu cumpri com o meu dever. Eu estou feliz. Mãe, eu me encontrei com Deus. É meu filho. Eu não sabia que ele era um velhinho. Ah, minha velha, eu me encontrei com Deus. Eu não sabia que ele era tão jovem. Ah, meus irmãos, eu me encontrei com Deus. E não sabia que ele era tão diversificado. O reino de Deus é semelhante àquela criatura que olha o atormentado, o sofredor, o marginal, o assassino, o adúltero, o vilão, e pergunta a ele: quem te condenou? Todos me condenaram, mas eu não te condeno. Não tornes a pecar, para não sofrer a discriminação dos companheiros. E desculpa aqueles que te condenaram, porque eles não entenderam o reino de Deus, que é feito dentro da justeza da ação específica de cada criatura. Não condene as outras pessoas também. Entenda-as. O reino de Deus é feito de entendimento. O reino de Deus é feito de compreensão e é feito de uma visão. Por isso Jesus não condenou a ninguém. No momento em que Judas, o dono da casa que o havia convidado para o almoço, olha para ele, não diz nada, mas condena: essa mulher é uma mulher de má vida. Como ele aceita que ela lhe lave os pés? E o Senhor Jesus, lendo-lhe os sentimentos: ai de vós, fariseus, ninguém pense que vai enganar, que vai esconder de Jesus os verdadeiros sentimentos. Ele se volta para ele e diz: o homem se encontra com dois outros, um que lhe deve 50 dinheiros e o outro que lhe deve 500 dinheiros. E ele desculpa as dívidas. Quem foi o mais aquinhoado? Ah, Senhor, aquele que devia 500 dinheiros, claro. Muito mais do que o que devia 50. Pois é. Eu vim na sua casa e você não ofereceu água para lavar meus pés. Fazia parte da tradição do povo. O convidado chega a lavar os pés. Mas eu cheguei na sua casa e você não me lavou os pés. Vim na sua casa e você não me ungiu os cabelos com óleo. Vim na sua casa e você não me beijou a face. Mas esta mulher lava-me os pés com as suas lágrimas, unge-me os pés com óleo perfumado e beija-me os pés. Vis-a-vis com o Senhor, comparando as nossas atitudes são as deles. Eu faço assim, mas Jesus também. Jesus era assim, assim, assim. Eu ajo assim, mais Emmanuel, Joana e tal. Os comparativos tão distanciados, tão diferenciados. Cheguei na sua casa e não me lavaste os pés, mas esta mulher é bem-aventurada. Aquele que muito amou, que muito amou. O reino de Deus é assim. Não te condena, não te acusa. O reino de Deus te esclarece, ilumina os passos. Ergue o candeeiro referto de óleo com uma luz que não se apaga nunca. E você transita. O reino de Deus, na casa espírita, não condena, nem faz sofrer. Esclarece. E aqueles que são espíritas e não são fariseus, trazem nas mãos e no coração essa mensagem dúlcida que diz com ternura na voz de Jesus: vai, não tornes a pensar, para que te não suceda coisa pior. Não chores, meu filho, não chores. A vida é luta reída. Viver é lutar. Ser bravo, ser forte. Não temas a morte, nem a sua, nem a de ninguém. Porque ela há de chegar em alguma circunstância. Preparemo-nos para ela. E a melhor forma de preparar é organizar uma bagagem extraordinária, que não tem nada a ver com um luxuoso caixão de que madeira que se usa agora num caixão chique? É, essa mesmo. Não tem nada a ver com isso. Nem com um mausoléu de pedra, com letras de metais, dizendo: aqui jaz, aqui não jaz coisa nenhuma. Aquele que a gente imagina que jaz ali, ele jaz foi para bem longe dali. Já se integrou numa outra vida. Então tudo isso vai passar. Só o que não passa nunca é a mensagem de Jesus. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Mas nós temos que fazer reverência pela vida, honrar a vida. E nós honramos a vida conquistando valores, não chorando em cima de valores perecíveis, mas sorrindo para os valores do amanhã. Porque o reino de Deus é como aquele velhinho que sorri para o jovem que começa a viver, quando ele sabe que está saindo deste viver. O reino de Deus é semelhante àquele jovem que olha a experiência do que já viveu bastante. Ele sorri, trocando entre si valores da alma. Os dois se encontrarão. Eu encontrei Deus. Que bom. Muita paz.